Thank you. Carmen 1 Brasil, pronto. Cruzar Brasília, 400, 307. Vamos direita na rua 1, transição alerta. Transponder 5036, controle número 08. Papa Bravo, 3 horas por dia, Goiânia, responde na cima. 02 agora? 09. 3 ataques, direita de Índia, pronto, espero que o 0 chame o seu, que é negar no 0, 1, 5. 0, 1, 5, direita, Índia, chama na próxima, falta para dar 1, 0. controle São Robô, tinha um voo, pode sair. Siga. Bom dia, senhora. Golfo Oscaída. Golfo Oscaída, senhora. Golfo Oscaída. Aqui na posição 1 Lima do pátio 3. Autorização de reboque até o pátio principal, posição da nossa. Autorizado, chame no término. Ok, senhora. Centro Romeu, bom dia. Vem chegar do momento 1, deixa para o nível de voo 050. Ajuste na 095. Oscar, direção na pátio principal até a ponte número 9. Seguinte. Aconteceu justo no meio do setor 2, no posto de instrução, está autorizado o sinal do procedimento em LS X-Ray. A pressão no zero é a força habilitada. Controle Salvador, Gol, Oscar. não transito no meio completo nas procedimentos de emissão de Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, está transito no meio, bom dia. Bom dia, bom dia. Salvador, 118, no meio, está